machucar os corações. Vamos machucar os corações. Lismário Turismo. Lismário Turismo. Vamos cantar Itaberaba. Já é a quinta vez que você liga assim do nada e dorme em cama separada. É a quinta vez que você terminou. Mas é a primeira vez que eu conheço outra pessoa, que eu tô beijando outra boca depois que eu conheci. Eu quero ver Itaberaba, canta aí! Então, foi esse o fim que você... Solta a voz e canta aí! Só quem tá solteiro canta aí. E aí, Itaberaba? Solteiro não trai. Para de dizer te trair. Meu coração não te pertence mais. Solteiro.